sou como a borboleta, tudo que eu penso é liberdade. Não quero ser maltratado, nem exportado desse meu chão. Minhas asas, minhas armas, não servem pra me defender. As cores da natureza pedem ajuda pra eu sobreviver. Você que me vê voando como a paz de uma criança, você sabe a minha idade, eu sou sua esperança. A ordem da humanidade não deve ser destruída. Quando eu voar, me proteja, sou parte da sua vida. Eu sou como a borboleta, tudo que eu penso é liberdade. Não quero ser maltratado, nem exportado desse meu chão. Minhas asas, minhas armas, não servem pra me defender. As cores da natureza pedem ajuda pra eu sobreviver. Você que me vê voando como a paz de uma criança, você sabe a minha idade, eu sou sua esperança. A ordem da humanidade não deve ser destruída. Quando eu voar, me proteja, sou parte da sua vida. Eu sou como a borboleta. Eu sou como a borboleta.